triste pra mim, meu amor. Sua fantasia, seu refrão, sua alegria em minha canção. Sua fantasia, seu refrão, sua alegria em minha canção. Você não pode mais dizer sua fantasia, seu refrão, sua alegria.